dizer ao meu grande amor que eu sempre vou tão só. Diz também para o meu amor, é só voltar, beija-flor. Beija-flor, é só voltar, beija-flor.